aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje mais uma vez aqui com o Caio Corraine. Olá, pessoal! Oh, caramba, uma joaninha veio na minha cabeça agora. Caraca, velho, elas estão ficando loucas. Ela pensou, é agora. Voo pra glória. Essa é a minha hora de brilhar. Cacete. Ah, pra quem não sabe, contextualizando aqui, tem um total de 6 joaninhas no meu escritório nesse momento. E uma delas tá loucona. E além das joaninhas e do Caio, Rafael Mafra. Olá, personas. Comigo não veio nenhuma joaninha. Parabéns, Rafael. Obrigado. Mais uma vez a gente traz aqui conteúdos do grupo secreto, exclusivo. A gente tem vários nomes para esses conteúdos. A gente chama eles de extra, de exclusivo, de conteúdo secreto. Cada hora a gente dá um nome diferente para eles. O que os torna mais secretos. Exatamente, é igual o Cramunhão. É mesmo. A gente podia fazer depois uma batalha de conteúdos exclusivos. Mas o fato é que eles são secretos, mas eles estão vazando aqui. Então, vazou na web. Vazou na web conteúdo secreto. Então a gente vai trazer aqui mais uma amostra do que rola lá no grupo secreto do GugaCast, onde tem... Cara, se eu lembrei de uma parada que eu tinha que falar. Tem conteúdo exclusivo todos os dias. Caraca. Não. Sério, todos os dias. Faz, sei lá, faz uns 2 anos que a gente faz isso. Surpreendente. Todos os dias tem conteúdo exclusivo todos os dias. E por isso a gente convida você a se tornar um assinante do grupo secreto do GugaCast. Pra você ter acesso a isso. Pra você não ficar só com essa amostra, essa pequena amostra aqui que a gente colocou no ar na semana passada. E mais essa outra pequena amostra que a gente tá colocando no ar aqui essa semana. É porque já tem tanto que é ok a gente deixar um outro vazar, certo? É igual aquela foto do cara na internet que todo mundo adora, que ele tentando segurar vários limões e não conseguindo. Que é limões demais, aí um vai escapar. É do mesmo jeito a gente, tentando segurar conteúdo de extra demais. Alguns vão escapar. Cara, que belíssima analogia, cara. Eu fiz uma estimativa e a gente já tem mais ou menos umas 80 horas de conteúdo secreto. 80 horas de conteúdo secreto. Socorro. Mas, Gustavo, eu tenho uma dúvida, não sei se você vai saber tirar. Como que eu faço para ter acesso a todo esse conteúdo secreto que tem todos os dias úteis? Não, eu não sei não. Ah, quem será que poderia saber? Caio, sabe? Não, mas a minha joaninha tá aqui com um teleprompter, posso ler? Você pode ler com voz de joaninha? Consigo, posso. Posso ler sim. Lê aí. Você entra no grupo secreto do GugaCast através do PicPay. O PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. Essa joaninha falta. Não foi na aula de leitura, né? Você vai em picpay.me/GugaCast. Lá você assina o plano de 15 pratas e aí você tem acesso ao grupo secreto do Facebook. Tá bom, Joaninha. Tá, obrigado, Joaninha. Tchau. Vai. De nada. Vai lá pro canto ali do telhado ali. Quando você assina o plano de 15 pratas e entra no grupo secreto do GugaCast, além de ter acesso a esse conteúdo exclusivo todos os dias que a gente fala aqui, agora, nesse período de férias, nesse período que a gente está trazendo esses episódios aqui, lá no grupo secreto, episódios exclusivos. Aê! Semana passada teve o episódio de perguntas, a gente respondeu as perguntas da galera, ficou aqui mais de uma hora respondendo pergunta. Essa semana tá rolando o episódio de conselhos, que é basicamente uma consultoria. Né? Sim, que a gente tá fazendo pra todo mundo aqui. Porque os conselhos são todos assim, ó, eu tenho aqui o P&L da minha empresa e eu quero saber como eu faço pra baixar aqui meu... E a gente tá respondendo, né? A gente tá dando consultoria contábil, consultoria de carreira, coaching, a gente tá fazendo, tá rolando tudo lá. E você pode fazer parte disso também. É só você se tornar assinante, picpay.me/GugaCash, assina o plano de 15 pratas. Ah, e você pode ganhar até R$10 de cashback, porque o PicPay é esse unicornizão bonito que a gente ama. Eu ainda quero... O bonecão de posto em forma de canivete escrito PicPay. Caio, os conteúdos que vão entrar nesse episódio são tão secretos que nem eu sei, cara. Google, primeiro é um conteúdo exclusivo sobre o Rafael passando num concurso público através de uma propaganda do McDonald's. É esse que ele fala do sistema dinossauro raio laser? É, sim. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Não. Isso é o suficiente pra galera querer ouvir. Exatamente. O segundo, na verdade, é o segundo e o terceiro, que eles são uma continuação, porque são... Pra quem não faz parte do grupo, não sabe de um conteúdo recorrente que se chama Duas Coisas Que Eu Odeio e Uma Coisa Que Eu Adoro. É uma série do Rafael. Exatamente. Onde ele fala duas coisas que ele odeia e uma coisa que ele adora. E aí, nesse, são dois conteúdos divididos, mas nesse primeiro ele discute sobre como é sempre estar do lado errado dos padrões. Ou seja, o Mega Drive, o... Como que é o de vídeo lá? Betamax. Betamax, tudo assim. Só faltou ele comprar HD e DVD. Aham. Uhum. E aí ele fala sobre isso. E o próximo, que é maravilhoso, que ele fala da coisa que ele adora, que é expande material de construção. Esse é um clássico, verdade. É muito bom. E sempre que ele... Eu já ouvi algumas pessoas comentando... A gente faz essa piada do expande material de construção fora do grupo secreto. É mesmo? E quem tá fora ninguém fica entende. Boiando. Aí eu falei, não, ok, eu vou resolver o problema de vocês, gente. Eu vou colocar aqui agora, tá aberto pra todo mundo. Vocês vão ver a porra do expande material de construção. Seguindo aqui, nós temos um conteúdo em que o Rafael me ensina Tupi. Ok. E nós discutimos sobre dinheiro posteriormente. Ok. Mas... A linha que une todos esses assuntos é a capivara. Então é só isso que eu preciso dizer. É outra coisa que já é um atrativo pro conteúdo. Você podia ter só falado isso, o outro é sobre capivara. Capivara. Eu queria muito que a gente chegasse num nível em que a gente lançasse uma coleção de polos, em que ao invés do jacarezinho da Lacoste, tivesse uma capivarazinha. Pô, excelente ideia, cara. A gente pode fazer um Kickstarter. Benzão, vamos fazer. Né? É, vamos fazer. Vai dar muito certo. E por último, nós temos aqui um conteúdo exclusivo que começa comigo reclamando sobre o sorvete napolitano e termina com você falando que tem saudade de salsicha. E é isso, gente. Essa é a graça do conteúdo extra, cara. Você não sabe onde que vai dar. Quando a gente dá rec, a gente não sabe pra onde que a gente vai parar. Eu acho que você não precisa falar mais nada. Só tocar. Esses dias alguém comentou no grupo sobre uma propaganda do McDonald's. Eu não lembro exatamente o que era. Alguém botou uma propaganda do McDonald's bacana no, no mural do grupo. E eu lembrei de uma história que um comercial do McDonald's me ajudou a passar no concurso público. Ok. Porque vocês sabem, né? Em Brasília, você nasce, cresce, passa num concurso e financia um apartamento pela Caixa em Águas Claras. Eu sou um típico brasiliense. Esse é o ciclo da vida. É, e passo o resto da vida pagando com o dinheiro que você passou no concurso. Uhum. E eu fiz assim, eu não fui diferente. Estudei muito pra concurso, dei aula pra concurso também, fiz várias coisas. Mas aí eu tinha estudado muito pra esse concurso, assim, era um concurso que eu queria muito passar, eu tinha estudado pra caralho. Tinha estudado várias teorias, eu estudei sozinho em casa, sabe? Porque a Amanda tinha acabado de nascer, então eu não tinha como ir em cursinho e tal, porque eu tinha que dar uma força em casa. Aí eu estudei um negócio que chama Formas de Implementação de Políticas Públicas. Agora ficou interessante, hein? Opa! Nossa, todo mundo se mexeu na cadeira. O quê? O quê? Eu dei uma dormida aqui, foi mal. Eu vou sair um pouquinho pra fazer xixi, gente, já voltar. Não, todo mundo tem que ouvir da implementação de políticas públicas. Fiquem aí. É engraçado, a gente tava gravando, eu dei uma dormida, eu acordei agora e parece que alguém sintonizou na TV Senado. Pois é, então olha só o que que aconteceu. Eu sentei para fazer o concurso e tava lá, felizão, fazendo, sabendo algumas questões, e aí eu fui olhar o tema da redação. Aí o tema da redação dizia o seguinte: descreva os sistemas de implementação de políticas públicas que são os seguintes. Sistema top-down, e aí eu falei, massa, estudei sistema top-down. Sistema bottom-up, falei, estudei sistema bottom-up. E sistema interativo, iterativo. Falei, cara, sistema interativo, iterativo. Eu nunca ouvi falar nisso. Nesse momento, eu tive certeza, juro, eu tive certeza que era um erro da prova. E eu olhei pela janela e vi um cara entrando em outra sala e não saindo. Eu falei, esse cara tá corrigindo o tema da redação no quadro, porque tá errado. E aí, ignorei aquilo e fiquei lá fazendo minha prova, esperando aquele cara entrar, e aquele cara nunca entrou. Quando eu olhei, ele tava levando alguém no banheiro. Essa era a função dele. Por isso que ele tinha entrado na sala. Putz. Nossa. Eu falei, puta, agora eu tenho que me virar com o sistema interativo e iterativo. Aí eu comecei a fazer a redação. Aí eu sabia que o sistema top-down é um sistema em que a decisão é tomada numa instância superior e é implementada a despeito do que as pessoas que implementam entendem daquilo. Sistema top-down, de cima para baixo. Ok. O sistema bottom-up é o contrário. Você A gente pode chamar de sistema dinossauro? A gente pode chamar do que você quiser. Tá bom. O outro sistema era o sistema bottom-up. A gente pode chamar de sistema raio laser? Ainda não, porque senão eu não vou conseguir terminar de contar a história. Mas no final, a gente pode. Tá bom. Ok. O sistema bottom-up, os implementadores da política, os burocratas, as pessoas que lidam com o público, têm uma discussão e ela vai subindo até chegar nas altas instâncias decisórias. É um pouco mais lento, mas tem algumas suas vantagens. E se chama sistema bottom-up. Maravilha, sistema bottom-up. E aí eu tinha o sistema interativo e iterativo. Eu devo dizer que depois disso, a palavra iterativo se tornou normal para mim, porque eu mexi com alguns sistemas de computação e eu descobri que era iteração. Mas naquela ocasião, eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí eu pensei, cara, fiquei pensando, um é de cima para baixo, outro é de baixo para cima, um é de cima para baixo, outro é de baixo para cima. E aí eu lembrei da propaganda do McDonald's, que vinha um kit de escova de dente no McLanche Feliz, em que a menininha cantava com o Ronald McDonald, ela cantava assim, a parte de cima é de cima para baixo, a parte de baixo é de baixo para cima. Aí o Ronald McDonald olhava para ela e falava assim, mas não é só isso, tem os fundos também. Aí ela olhava, fazia uma cara de espanto e falava, ah, a parte dos fundos é fazendo vai e vem. Aí eu falei, cara, é isso. Não. É isso que eu vou escrever. Eu vou dizer que a parte de cima é de cima para baixo, a parte de baixo é de baixo para cima e os fundos é fazendo vai e vem. E foi o que eu escrevi de uma maneira bonita. Mas foi exatamente o que eu escrevi. E eu tirei nessa prova 9,8 de 10. E foi ela que me fez passar no concurso. Caralho, Rafael, parabéns. Então, no fim, o aprendizado é que a parte de cima é de cima para baixo, de baixo é de baixo para cima e a parte dos fundos é fazendo vai e vem. Exato. É assim que se implementa políticas públicas. É. Não, o que é relevante nesse caso é que por mais que você estude, se você não assistiu propagandas do McDonald's na TV, você não vai passar. Então, o sistema dinossauro é de cima para baixo, o sistema raio laser é de baixo para cima e o sistema McDonald's é o sistema vai e vem. É. Isso. Ok. Eu consigo passar no concurso agora. A gente pode chamar o sistema de fazer vai e vem de sistema... Como é que chamava o ladrão de hambúrguer? Papa Burger. Procura Hamburger em português. Caralho, vocês não estão acreditando em mim, eu tô falando que é Papa Burger. Então a gente pode chamar de sistema Papa Burger? Não, o Papa Burger não é o roxo. Não, o roxo é o shake. É Papa Burger? É, eu acho que eles deviam ter tentado uma tradução mais literal, tipo Ladro Burger. Ladro Burger seria tão legal. Mas então, Rafael, eu acho que você devia dar essa aula no curso de formação de tropa de elite, de noite, com as pessoas segurando uma granada. Pô, você achou tedioso, cara? Eu contei isso no... Depois eu dei aula de políticas públicas, vejo você. Aham. Uhum. Num cursinho. E eu contei que foi assim que eu resolvi a prova e foi um sucesso estrondoso, cara. Eu tava dando aula no cursinho, que era o segundo mais popular de Brasília, eu fui convidado pra dar aula no melhor cursinho de Brasília por conta dessa aula. Caralho. Excelente. Ou seja, tudo que eu tenho eu devo ao McDonald's, é isso. Você é tipo aquele professor de cursinho que aparece no Globo Repórter, né? Que ensina matemática de um jeito divertidão, assim. É. É, tá vendo? E vocês nem acharam divertido. Duas coisas que eu odeio, uma coisa que eu adoro. O bom desse conteúdo exclusivo é que é o único que tem um enunciado, né? Uhum. É. Não, mas espera aí, se ele é um conteúdo extra e ele é um quadro fixo, eu acho que ele merece uma vinheta. Eu acho também. Eu acho também. Gustavo, por favor, dê o voto de Minerva. Eu acho também. Aí. Não, isso é injusto, porque qual que seria a outra opção do Guga? Você acha que alguma vez na vida dele ia falar, não, não tem que ter vinheta, não? Não, nunca falaria isso na minha vida. Eu acho que... Então, aí tá errado. O nosso desempate aqui ser o Guga, sendo que ele tem sempre uma opinião só. A vida não é longa o suficiente pra gente ter vinhetas o suficiente. É, eu acho então que merece uma vinheta. Era uma vez um cara que falava mais sobre as coisas que desgostava do que as que lhe faziam feliz. Ele tinha um coração preto, porque o ódio sempre vinha em dupla. E essa é a sua história. Duas coisas que eu odeio, uma coisa que eu adoro. O que eu odeio sobre disputa de padrão é que eu tô sempre do lado minoritário e que eu acho melhor. Então, assim, todas essas disputas Spotify versus Deezer, VHS versus Betamax, plasma versus LSD, Xbox versus PlayStation. Cara, tudo isso me cansa. Eu acho que devia ter uma coisa só, entendeu? Devia ser uma só. Foda-se a concorrência. Eu não quero ter que escolher. Uhum. Porque sempre que eu escolho, ele é o mais impopular. E depois ele vai morrendo e acaba. É por isso que você devia morar na Rússia. Onde os gummy bears só tem uma cor. Âmbar. Muito bom. E o pior, cara, é quando entra um terceiro elemento. Ah. Tipo Apple Music. Sei. Ou Nintendo Wii, sabe? Uhum. É simplesmente errado, cara. E aí eu fico pesquisando pra saber qual que é o melhor e tudo mais. E aí eu falo, não, esse aqui é o melhor. Betamax. Esse é o melhor videocassete. A imagem é muito melhor. E aí o VHS ganha o padrão. Uhum. Então, eu odeio isso. HD e DVD também. É, eu não tive um HD e DVD, mas eu queria ter tido. É. Isso é papo de criança que teve Sega. Uhum. A gente teve. Sempre teve. É o videogame da criança triste. Não, mas esse eu nunca me arrependi não, tá, Caio? Nunca me arrependi, porque Sega era melhor do que Nintendo. A verdade é que os jogos da Sega, em geral, eles eram mais caprichados. Eles eram melhor em imagem, coisa assim, porque meio que era, mas tinha menos. Como a gente só podia ter um ou dois jogos mesmo, não dava pra ter trocentos, era, no fim valia mais a pena. É. Mas no fim das contas, quando é o mesmo jogo, aí é a mesma coisa. Verdade. E aí nessa questão de padrão, eu também odeio quando troca o padrão. Ah, não. Isso é terrível. É, por exemplo, eu comprei uma TV de LCD pra quê? Pra ficar na crista da onda, né, cara? Adeus TV de tubo, olá TV de LCD. Em meses já tinha LED, OLED, micro LED. Uhum. Porra, cara, é frustrante. Antes você comprava um Atari e você ia se divertir pra sempre. Uhum. Pra sempre, assim. Você passava milênios jogando. E aí depois que vinha o Nintendo e o Master System. Aí depois, mais décadas, Mega Drive. Tá, mas peraí, vamos fazer uma rodada relâmpago aqui, então. Eu vou falar um padrão e você fala qual que você prefere. E aí, Caio, você fala o seu. Ok. Ok. Então vamos lá. Sega, Nintendo. Sega. Nintendo. PlayStation, Xbox. Xbox. PlayStation. PC, Mac. PC. PC. Ah, olha aí. Aê. LCD versus plasma. Plasma. Nossa. Plasma ficava aquela porra, né? Que você ficava o negócio queimado na tela. Pelo amor de Deus, não. Mas tinha pretos melhores. Tinha pretos melhores. E ela se chamava Plasma, cara. Isso é suficiente. É, Plasma é um nome muito bom. Plasma, um bom nome. Betamax, VHS. Betamax. VHS, né? Porra. Mas você sabe que nessa história, toda vez que um formato ganha, sempre tem um hipster que fala, não, mas o outro era muito melhor. Era um clássico do VHS. E a pessoa fala assim, ah, não, Betamax, mas a qualidade era muito melhor. E aí era mais caro, por isso que acabou prevalecendo o outro. São as pessoas que até hoje ficam chorando a morte do Zuni. É. Mas PlayStation, Xbox não tem uma unanimidade, vai. Não, hoje em dia, por mais que a Sony esteja muito à frente do mercado, tá muito mais equiparado, assim. Nenhum dos dois prevaleceu. E durante um tempo aí, o Xbox dominou, na verdade, não foi? Sim. Sim. Na época do Xbox 360, ele começou com uma vantagem absurda, só que aí, conforme os anos foram passando, a Sony foi equiparando, e no final das contas, acho que eles terminaram praticamente empatados. Eu acho legal quando a gente traz de volta o Caio, jornalista de videogame. Ah, é a única coisa que eu realmente entendo na minha vida. Ele fica mó sério, é muito legal. É, põe o Blazer. É, exato, o Caio Blazer. É, você viu que tem essa divisão, né? Tem dois Caios, tem o Caio Mamilos e Caio GugaCast. No Mamilos eu uso o Blazer. Aqui, foda-se, eu gravo de cueca. No Mamilos é mó sério, é totalmente outra pessoa. Exatamente. Muito bom. Voltando, eu odeio disputa de padrão e eu odeio quando troca o padrão, porque antes levava muito tempo pra trocar e hoje você compra um PlayStation 3 e aí já lança o 4 e você tá sempre atrasado, então dá uma sensação muito ruim. Pô, foram 10 anos de PlayStation 3, Rafael. Ah, cara, é porque o Gustavo uma vez disse uma frase que era muito verdade, o 10 é o novo 4, porque antes as coisas que levavam 4 anos pra acontecer, hoje passa 10 e você nem viu. Então a Copa do Mundo devia ser de 10 em 10 anos. Ah, é? Essa é a conclusão. Porra, não, gente. Não, tinha que ser, cara. Tá muito rápido. Cara, a outra acabou de acabar. A gente nem esqueceu ainda. Cara, eu morava em Manaus quando a outra acabou. Então, foi ontem. Não! Foi ontem. Se eu tivesse pedido pra você trazer um relógio pra mim, você não ia ter me entregado ainda. É verdade. Eu acho que devia ser de 10 em 10 anos. E Olimpíada também. Também. 10 anos é o novo 4 anos. Foi isso que o Rafael quis dizer. E eu realmente acho isso. Isso, exato. Pois é. Essas são as coisas que eu odeio. A coisa que eu adoro é spam de material de construção. Ok, isso é inesperado. Isso sim foi surpreendente. Pois é, cara. Eu não sei por que eu recebo. Eu recebo de uma loja. E aí eu fico imaginando tudo que eu podia fazer com aquilo. Eu posso ver o preço das coisas. Então, parafusadeiras são sempre baratas. Sempre dá vontade de comprar muita parafusadeira. Pena que eu já tenho uma. Mas, assim, parafusadeira não é caro. Betoneira é mais caro, né? É tipo uns R$1.000. Mas, pô, uma betoneira, cara. Dá pra construir uma casa com uma betoneira. Então, toda vez que eu recebo meu spam de material de construção, eu fico horas olhando pra ele. Mas pera, eu acho que eu não sei o que é uma betoneira. Betoneira é aquela máquina de misturar cimento que parece um capacete de cabeça pra baixo. Ah! Nossa, na minha cabeça betoneira era outra coisa. Foi bom, Rafael? Foi bom. Na minha cabeça, betoneira era aquele negócio feito pra destruir coisa. E um caminhão betoneira é um caminhão que tem uma betoneira gigante que parece uma bola de futebol americano que fica rodando sem parar na traseira dele. É isso aí. Faz sentido, que parece com batedeira. E é mais ou menos a mesma coisa. E ele não pode parar, porque se parar o cimento seca lá dentro e não volta nunca mais. Você tem que jogar ele fora. E esse aí que serve pra destruir coisas chama britadeira. Faz sentido. Pois é, no meu último spam não tinha britadeira, mas ele tinha trituradores de grãos, que é ótimo. Tinha uma roçadeira lateral. Pô, mas essa loja de material de construção que você assina aí é profissional, né? É tipo pra... Eclética? Não, é assim, é pra empreiteiros e agricultores. Não é pra... Isso. Não é bricolagem. Não é pro cara que faça você mesmo em casa. Por exemplo, serra circular pra mármore, frete grátis sul e sudeste, por apenas R$129,90. Porra, tá um bom preço, velho. Porra, cara, cortar mármore com R$129,90? R$129,90 você não come nenhum hambúrguer em São Paulo. E você pode cortar mármore. R$129,90 você não compra o mármore. Vai ser cortado. Cara. O que você fez no domingo? Passei o dia cortando mármore. Pra quê? Já pra nada. Porra, porque é maneiro demais. A inveja que você ia causar. Eu fiz uma estrela, né? Isso é mostra uma estrela. Estrela de mármore. O que você vai fazer com a estrela? Eu vou botar ali na entrada até cair no pé de alguém. É o melhor plano que alguém pode ter pra uma casa. Vai ficar lá até machucar um convidado. Caio, eu quero conversar com você sobre o meu assunto favorito nesse podcast. Capivaras. Ok, eu sempre estou aberto a falar de capivaras. Cara, foi sensacional. Eu tava aqui em casa, vem um amigo meu aqui, e aí a minha filha Amanda apareceu na sala. E ela tava usando a camiseta capibara do GugaCast. Uhum. E aí ele olhou e falou assim, ô, que legal essa camiseta. Aí eu falei, é do meu podcast. Aí ele falou, e por que que tá em tupi? Aí eu... Como assim? Como assim tá em tupi? Ele, capibara é em tupi. Eu falei, não, cara, é em inglês. Ele, então em inglês é igual tupi? Aí eu, cara, sei lá se em inglês é igual tupi. Por que que você tá falando que é igual tupi? Aí ele falou, olha, em tupi, bara significa come, come. Aí ele fez assim, come, come com a mãozinha, sabe? Aham. Uhum. E capi é capim mesmo. Então é a que come capim. Caralho. Não, minha cabeça explodiu agora. Demais, né? Demais. A gente tem uma camiseta do GugaCast que tá em tupi. Caralho, velho. Isso deveria ser o suficiente pra aumentar o nível de vendas em 700%. Eu acho. E aí eu... Primeiro, né? Isso é como viver em Big Bang Theory. Quando alguém entra na sua casa e explica que capibara vem do tupi. Sim. E aí eu fui pesquisar, né? Eu não botei muita fé, assim. Ele nunca errou nada de tupi, mas eu queria confirmar, assim, se essa informação procedia. E o Google mostra isso mesmo. Fala que o original é em tupi, aí no século XVI começaram a falar capibara em espanhol, óbvio, né? Porque eles vieram para a América do Sul. Sim. E no século XVII juntou e passou a ser capibara em inglês também. Ah. E aí eu pensei, porra, mas por que que uma palavra mundial de um bicho maravilhoso vem do tupi? E eu fui pesquisar e ele é um bicho originário da América do Sul. Olha lá. Então ele povoava Uruguai, povoava Paraguai e chegava até a Colômbia. E na Colômbia ele não se chama capibara, ele se chama chiquiro ou carpincho. Porra, capivara é muito melhor. Muito melhor. E no Uruguai, na moeda de 2 pesos, tem uma capivara. Caraca, sério? Sério. Porra, é que a gente tem uns bichos muito legais nas nossas notas, mas, porra, cabia uma capivara. Cabia uma capivara. Quem sabe na nota de 200, uma capivara. Ou, sei lá, na nota de 7. Na nota de 7. Na nota de 14,50. Na nota de 21,33. Pra que fazer notas que facilitam o troco, né? Se você pode fazer notas que dificultam. Mas, ó, eu queria registrar aqui nesse extra a minha nota de repúdio em favor ao Beija-Flor, ok? Certo. Porque se ele não tá mais na porra da nota, não existe mais a nota dele, ele devia estar pelo menos na moeda. É verdade. Eu acho um absurdo deixarem o Beija-Flor, puto bichinho bonitinho, fora das notas de real, e ele foi retirado dali. E, porra, eu fico muito... Ah, não, peraí, não, eu agora vou propor aqui uma revolução. Aquela porra daquele peixe na nota de 100, vai tomar no cu, é um peixe. Justo um peixe, né, cara? Porra, peixe não tem alma, coloca uma capivara. É, vou dizer que eu me amarro no peixe, porque eu acho peixe engraçado, cara. Desde que a gente criou aquela piada de que quando você não tem assunto, você dá um tapa na cara do sujeito com um peixe, eu acho peixe sensacional. Mas, porra, você coloca um do lado do outro, aquele peixe... escroto lá, qual que é a garupa? Não sei qual que é, nem... Eu quase nunca lido com notas de 100 reais, então nem sei qual que porra de peixe que é aquele. Do lado daquele peixe, meio gordo, e do lado dele uma capivara, cara. É. Qual que você fala? Qual que eu pintaria de azul pra fazer uma nota de 100 reais? É, capivara. Se bem que ia ser massa se a nota de capivara fosse uma nota marrom. Ai, mas marrom é uma cor tão triste, né? Não, não, não. Marrom capivara é uma cor feliz. Marrom capivara. Podia fazer uma nota com uns pelinhos, assim, de capivara. lembra da nota de 20 dos 500 anos de Brasil? Não, era de 10, né? Que era de plástico. Era de 10. Eles podiam, né, lançar umas notas de plástico de novo com capivara e pelinhos saindo delas, assim. Isso, uma nota de pelúcia. Cara, seria maravilhoso. Só que, né, todas que fossem lançadas ao público, ninguém ia gastar. É, ia ter um entesouramento. Isso é um problema para economistas. É, eu já guardei. Sempre que eu pego moeda, sei lá, eles fazem isso direto com a moeda de 50, que eu acho a melhor moeda, inclusive. Putz, super moeda, né? Grossinha. Puta, eu adoro aquela moeda. Eles fazem das Olimpíadas, do Pan-Americano, acho que fizeram da Copa também. Sempre que eu recebo uma dessas, eu guardo. E aí é 50 centavos que saíram da economia brasileira. Da economia pra sempre. Nunca mais irão voltar. Mas das Olimpíadas era de um real, não era? Eu acho que é sempre tem sempre essas, assim, que são ali próximas, 50 e um real. Eu guardei uma de basquete das Olimpíadas, era irada. Porra, eu queria ter encontrado mais das Olimpíadas. Eu tenho uma só que são, acho que só os círculos mesmo. Porra, também é massa. Mas olha só, como um conteúdo extra de capivaras vai parar em dinheiro, né? De capivara em tupi. Exatamente. Sabe uma coisa que eu descobri hoje? Eles estão deturpando o sabor do napolitano. Como assim? Porque agora tem uma versão especial da Kibon que tem creme, chocolate, morango e flocos. É, eu vi. E tipo um quadropolitano? Exato, eu fiquei olhando que porra é essa, velho? Um polipolitano. Eu fiquei muito indignado, mas aí eu comprei. E tem um também que é creme, flocos e chocolate. Sim. Não tem morango. Pra quem não gosta de morango. Isso é horrível. Até porque o sorvete napolitano, ele não é de creme, ele é de nata, que é o sabor nenhum. É, idealmente sim. É o sabor branco, né? Em branco. É, exatamente. É o sabor não sabor. É um template de sorvete. A gente não adicionou o sabor nele, então toma aqui. Peraí, isso que vocês estão falando, tava passando uma propaganda esses dias na TV, que era tipo um sustagem, sabe sustagem? Aquele pozinho que você mistura pra criança? Uhum. Só que pra adultos. E aí eles falavam, você encontra o sustagem para adultos nos sabores chocolate, morango e sem sabor. Mano! E aí eu lembrei da ração sem sabor do Futurama. É que deve ser pra você misturar em outras coisas. Sim, exato, exato, exato, exato, exato. Mas esse do sorvete eu acho genial porque eles basicamente tiram uma das etapas do processo e te vendem do mesmo jeito. Mas você sabe que o jeito certo de comer sorvete napolitano é com a colherada horizontal. Sim, pegando todos ao mesmo tempo. Você tem que pegar todos ao mesmo tempo, porque aí você tá sentindo o verdadeiro sabor do napolitano, que é a mistura dos três. Ele não é assim, três sabores em um. Ele é um sabor que deve ser comido misturado, e aí ele é um sabor bastante interessante. E o fato de ter o sorvete sem sabor dá uma equilibrada. É verdade, porque tanto o morango quanto o chocolate são sabores bem fortes. Então, e fica bom, cara. É um dos meus sabores preferidos. Eu tenho saudade, cara, de sorvete daqui bom. É, sorvete daqui bom é muito bom mesmo. Porra, rodeada com Ben & Jerry's, rodeada com Häagen-Dazs, você vai sentir saudade do que bom. Cara, eu tenho saudade do sorvete daqui bom e tenho saudade também de salsicha brasileira. É diferente aí? É muito diferente, porque a salsicha daqui era quase uma linguiça. É assim, aqui não existe diferença entre salsicha e linguiça. É uma coisa só, tem uma palavra só para as duas coisas, que é sausage. Sim. Tá? Então a gente deveria traduzir sausage como salguiça. Por um segundo eu levei a sério a pergunta. Eu tinha um monte de argumentos alinhados aqui e todos eles perderam importância. A salsicha americana, mesmo quando você compra salsicha de cachorro quente, salsicha feita pra cachorro quente, ela é mais carnuda, entendeu? Ela parece mais carne. Ela não parece tipo um... uma esponja animal. Um patê endurecido. É, um... Certo. É um patê encapado. É, ela não parece um patê encapado igual a salsicha brasileira. Mas eu tenho saudade do patê encapado. Assim, a princípio, quando você come a primeira vez, você fala, nossa, essa salsicha é muito melhor. Mas depois de um tempo, você fala, tá, mas eu queria aquela da infância, aquela sim, que eu tô acostumado. Mas aí eles fazem essa que você tá dizendo. Também tem como fazer do jeito, do nosso jeito tradicional, assim, de simplesmente botar ela na água e depois botar no molho, ou é só sempre na churrasqueira? Não, você faz ela na água, ela vem... Porque essa salsicha que a gente põe na água, na verdade, a gente põe pra aquecer, né? Porque ela vem cozida já. Sim. Ela é cozida, ela é feita cozida. E a daqui também é a mesma coisa, você só põe na água. Inclusive, aqui o cachorro-quente não tem molho de tomate, né? Isso é uma coisa do Brasil. O cachorro-quente americano não tem molho nenhum, ele é secão, assim. É a salsicha no pão sem nada. Não, ah, não, nossa, não. Não, mas é gostoso. E tem um pão que é um pãozinho bem menorzinho, assim, e ele é muito macio. E ele é um pouco docinho, assim. O pão de cachorro-quente daqui é bem gostoso. Ah, ok, ok. Cara, essa história me lembra uma história muito boa da minha filha, Amanda. Que quando ela era pequena, a gente ia na padaria e comprava um enroladinho de salsicha. Só que a gente chamava de cachorro-quente. A gente falava, vamos ali comprar cachorro-quente? Só que ela tava aprendendo a falar. Então ela não conseguia falar a palavra inteira cachorro-quente. Aí ela um dia chegou na padaria e falou assim, eu quero pão au-au. Porra, podia ser o nome. Foi bonitinha. Fofo demais. Este podcast foi editado por Caio Corraini.